o teu irmão tá afastado, tá no caminho do pecado, ore por ele. E se ele está sofrendo, sua alma está gemendo, ore por ele. Se pra ele tudo já terminou, se não acredita no amor, fale com ele. Peça pra ele voltar, certamente Jesus vai lhe perdoar. Fale com ele. Você precisa amar o seu irmão. Chore com ele, ore por ele e dê sua mão. Amar é bom demais, é Deus quem faz esta união. Amar é bom demais, é Deus quem faz esta união. Se ele voltar preocupado e sentar ao seu lado, abrace ele. E se alguém contar alguma história guardada na memória, escute ele. Quem sabe ele vai desabafar, vai sorrir e vai chorar. Chore com ele. Peça pra contar a Jesus, foi ele que morreu ali na cruz. Por ele você precisa amar o seu irmão. Chore com ele, ore com ele, dê sua mão. Amar é bom demais, é Deus quem faz esta união. Amar é bom demais, é Deus quem faz esta união. Você precisa amar o seu irmão. Chore com ele, ore com ele, dê sua mão. Amar é bom demais, é Deus quem faz esta união. Amar é bom demais, é Deus quem faz esta união. Amar é bom demais, é Deus quem faz esta união.